Momentos tão difíceis você passa em sua vida e não sabe o que fazer, o que vai acontecer, só pensando em desistir, achando que é o fim e que não tem jeito não. Situações da vida, questões mal resolvidas, te deixou na solidão, ninguém te deu a mão. Problemas pra todo lado, triste é o teu estado, mas Deus tem solução. Ele vai abrir caminho no meio do mar, ele vai mandar um anjo pra te ajudar. Tempestade vai virar bonança quando Deus falar. A porta que ele abre ninguém vai fechar. Ele é o Deus do impossível, pode acreditar. Os rios vão se abrir, muralhas vão cair, é só você cantar. O céu vai se abrir quando você chorar. O inferno vai explodir quando meu Deus plantar. Operando ele, quem impedirá? Ele faz o impossível pra você louvar. Então louve, adore, exalte a ele. Você vai ver o impossível acontecer. Então louve, adore, magnifique o seu nome. Louve com fé, que essa bênção é pra você. Vai abrir caminho no meio do mar, ele vai mandar um anjo pra te ajudar. Tempestade vai virar bonança quando Deus falar. A porta que ele abre ninguém vai fechar. Ele é o Deus do impossível, pode acreditar. Os rios vão se abrir, muralhas vão cair, é só você cantar. O céu vai se abrir quando você chorar. O inferno vai explodir quando meu Deus tratar. Operando ele, quem impedirá? Ele faz o impossível pra você louvar. Então louve, adore, exalte a ele. Você vai ver o impossível acontecer. Então louve, adore, magnifique o seu nome.